Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos, demais cidades do Vale Paraíba e agora para o mundo através da internet. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso divino Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e a moral em nossas vidas. Vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos da doutrina espírita, nos seus aspectos científico, filosófico e religioso. Vamos agradecendo também as casas espíritas que ajudam a manter o Vivência no ar, que são Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso, e ame, sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Douglas Brito, psicólogo, e o tema interessantíssimo, né? Síndrome do pânico, um mal necessário? Interessante, né? Vamos ver o que, que o Douglas tem para falar para a gente sobre essa interrogação aqui, porque psicanalista, né? Eu falei psicólogo, o Douglas é psicanalista, que é diferente, né? A gente pensa que é a mesma coisa, mas é diferente. Então o Douglas vai conversar conosco sobre esse tema, que é o tema de um livro novo que o Douglas lançou, né, pela editora Climado, né? Chiado. A mesma editora do livro lá da Mírio, né, que teve aqui, Carmen Mírio. Editora Chiado, e está sendo lançado em outros países. Né, interessante. E o Douglas está vindo aqui para falar hoje sobre esse assunto. Síndrome do pânico, um mal necessário. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Use também as nossas redes sociais e o Rodrigo vai falar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Douglas. E bom dia, queridos ouvintes da Super Rádio Piratininga. E para você que está nos escutando através da rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse programa é reprisado durante a semana, e especialmente o programa de domingo é sempre reprisado nas terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã. Estamos com uma novidade, estamos com um site novo, então a gente reformulou o site da rádio, então vocês podem entrar lá, vivenciaespirita.com.br/rádio. Então que vocês entram lá, vai ver toda a programação, os programas que a gente coloca durante a semana, e também é possível baixar o nosso aplicativo no Android Vivência Espírita ou pelo TuneIn, quem tiver o Apple, né, o iOS, só baixar o TuneIn e procurar lá Vivência Espírita, que já está disponível para vocês escutarem com a gente e participar. Também lembrando que tem o grupo novo do WhatsApp, quem quiser participar do grupo, basta entrar aí no nosso site, do vivenciaespirita.com.br/rádio, e aí tem uma aba lá, tem um menu falando sobre o WhatsApp, é só entrar, ler lá os objetivos e se inscrever para participar também do nosso WhatsApp. São todos bem-vindos. E vamos iniciar agora a prece com a Nayusa do Anjo Ismael. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é o homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Síndrome do Pânico, o mal necessário? É uma pergunta. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro, grande amigo, psicanalista Douglas Brito, que olha, Jorge, nós vamos ter a primazia de lançar esse livro aqui, antes do lançamento oficial, que vai ser feito aqui no Brasil, em Portugal, e vai ser distribuído esse livro para todos os países de língua portuguesa, que depois o Douglas fala para a gente com mais detalhe. O Douglas, ele atua há quase 20 anos em consultório clínico e entidades sociais. Idealizou e coordenou por 15 anos o GASPAN, grupo de autoajuda aos portadores da síndrome de pânico. Está há mais de uma década como presidente da Essencial, Associação de Apoio Psicológico e Pedagógico aos Jovens e Adultos com Dificuldade de Alfabetização. Dentre as suas especializações, destacamos a Síndrome do Pânico, TDAH, Direção Espiritual e Diálogo Interreligioso. Atualmente, ele atua como palestrante, participando de diversos programas nas mais diversas mídias, sempre esclarecendo sobre os problemas psicológicos e comportamentais, alterando a consciência da mente humana. Então, nós estamos aí com o nosso grande companheiro Douglas Brito, psicanalista, que vem lançar, é uma primazia do programa Vivência Espírita, o lançamento desse livro, que está sendo editado pela editora Chiado, de Portugal. Bom dia, grande companheiro Douglas Brito. Bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Rodrigo, amigos e internautas, né? Esse livro, se você pegar ele com calma, você vê que ele está quentinho ainda. Ele chegou tem menos de uma semana para mim. O outro que é Uma Janela para a Liberdade, ele teve duas edições aqui no Brasil, né? E aí, esse livro, a hora que ele foi lançado pela primeira vez, eu estava lá em Portugal, em frente à editora Chiado. Eu estava lá e o livro estava sendo lançado aqui. E aí, conversando com eles, mas por que você não lançou por aqui? E assim foi. Aí eu falei, o próximo vai ser lançado por vocês, então. Aí o próximo é esse, foi revisado e está sendo lançado. E você está me dizendo que esse livro também será editado em espanhol e em inglês. É, de cara, assim, ele está sendo lançado agora em Portugal, Angola, Cabo Verde e no Brasil. No Brasil está comigo, né? Mas vai ter alguns lugares aqui que eu ainda não sei onde vai ser. Lá está sendo em Lisboa e no Porto, está sendo lançado já. E aí, na sequência, possivelmente até o meio do próximo ano, ele vai ser traduzido para o inglês e para o espanhol. E aí eles vão lançar já em outros países, principalmente europeus, né? Já. Então, a Chiado é uma forma de você entrar no mercado, praticamente, mercado internacional. É. A intenção é essa mesmo, de entrar e começar a lançar lá. Porque a penúltima vez que eu estive em Portugal, teve um rapaz lá que está passando mal, com uma crise de pânico no hotel. O rapaz do hotel começou a passar mal e eu estava lá. Na hora, passei por ele, na hora que estava passando mal. E aí, a partir daí, eu falei, por que não? Aqui também pode ser, né? Eu posso lançar aqui e vamos começar. Aqui também o pessoal tem pânico. Também o povo passa mal. Mas você diz que gosta mais do Porto e menos de Lisboa. Porque você é de... Eu sou da Guarda, né? A família é da Guarda. Da Guarda que é mais área central, é uma área muito fria e tal, eu não gosto muito não. Mas o Porto mora no coração, né? Mas o Rodrigo também é cidadão português. Não é? Mas agora não sei se é da onde ele é lá, de Portugal. Não, né? Sou cidadão português do Brasil. Ah, sou português do Brasil. Mas meus parentes, eles vêm, meus avós, né? São vivos, sim. Pais dos meus pais, eles são da Madeira, da Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Tem muita gente aqui da Ilha da Madeira, né? Era ponto, né? O pessoal saía de lá e ia pra... Ilha da Madeira, eu só não entendo o que eles falam, né? Mas Chiado, isso é difícil mesmo. Não, difícil. Chiado é um bairro de Lisboa, né? Sim. Chiado deve ficar em Lisboa também. Fica em Lisboa. Fica em Lisboa. Você falando de Chiado, eu lembro do personagem do Zé Vasconcelos, que ele falava Chiado, né? Então é interessante, Chiado. O que significa Chiado lá em Portugal? Não faço ideia. Será que é Chiado mesmo? É uma região só. Mas lá é uma região. Uma região. Área central ali de Lisboa, né? Que chama bairro de Chiado. E aí tem várias coisas associadas, inclusive a editora, né? Tudo. É o centro histórico. Centro histórico. Mas o interessante é que, assim, eles fizeram essa proposta quando eu estava lá e tudo mais, lançar o próximo livro, era para lançar o mesmo livro. Falei, mas mesmo livro, mesma capa, queria mudar tudo, porque o outro foi eu que fiz tudo, né? E aí eles falaram, não, a gente faz tudo para você, que vamos mudar tudo, vamos rever todo o livro e alterar algumas coisas. Fizemos todas essas alterações mesmo, o conteúdo, o assunto é o mesmo, mas ele foi todo revisto. E eu falei, pela primeira vez vai sair com cara de livro. E agora, e ano passado, então, esse rapaz no hotel passou mal na hora que eu estava chegando lá, né? Ele não sabia quem eu era. E porque eu estava dias lá no hotel conversando com ele e tal, mas ele não sabia quem eu era. Mas ele era brasileiro? Não, ele é do Porto mesmo. Do Porto? Aí eu cheguei de volta de um passeio, né, de uma caminhada lá no Porto, e aí ele estava passando mal. Eu vi isso, ele estava em crise, mas ele não falou, ele disfarçava e tal. Eu falei, eu sei o que está acontecendo com você. Então, faça isso, isso, isso. Ele olhou para a minha cara, com uma cara estranha, e falei, olha, obedeça, depois eu te explico quem sou eu. Obedece primeiro, faz tudo isso. Aí ele fez, aí a crise passou, falei, agora eu vou explicar quem sou eu, porque parece que eu estava parecendo o andarilho vindo aqui, de repente sai falando esse monte de coisa. E aí, isso aconteceu lá. Ano passado, eu estava na frente do consultório do Freud, em Viena, e uma moça estava tendo crise de pânico também ali. Estava ela com o marido e uma criança. Eu falei, bom, aqui não vai ter jeito, porque eu não vou conseguir explicar as coisas em alemão. Alemão. Se eu não sei nem falar o alemão, eu não vou conseguir explicar, vai ficar pior isso. Eu falei, aqui é a área do Freud, ele que dê conta de resolver a área dele. Mas o Douglas, essa paisagem da capa do livro, aonde que é? Eu não sei, eles mandaram algumas opções de fotos que eles tinham lá no arquivo, e aí foi escolhido essa, que achei que essa fazia mais sentido, assim, da pessoa estar saindo de uma caverna, de uma casa abandonada e tal, que tem muito isso lá, né? Ele saindo assim de frente para um mar, né? Lugar solitário, horizonte, né? Do horizonte e tal. Então foi essa a intenção mesmo dessa capa. Eu não sei aonde é isso. É muito bonita a capa, né? O livro é muito bonito. O livro em si é muito bonito. Agora, o conteúdo, eu já praticamente a gente conhece pelo livro Janela para a Liberdade, que foi ampliado? Ampliado, foi revisto, né, todo o conteúdo. Douglas, o que que leva, por exemplo, nós vivemos falar quase o tempo todo em depressão, né? Depressão. Diz que depressão é o mal do século, né? Mas o pânico é mais grave ainda, quer dizer, é uma depressão plus até, eu acho, né? Muito mais, mas para quem é leigo falando, nunca ouvi, né? Isso, mas parece legal isso, é. Aí o que que acontece? Mas o que que leva a gente a isso, né? Porque tem gente assim que desde criança, por exemplo, tem pânico de ficar no escuro. Isso é pânico também? É pânico também ou é... Não, não é pânico. Não, isso é fobia. Fobia, é fobia, né? De ficar no escuro, é diferente. Uhum. É que as pessoas usam o termo para tudo. Eu tenho pânico de barata, pânico disso, aquilo. Mas na verdade não é isso. Isso é fobia específica de alguma coisa. Certo. É fobia? É fobia. Uhum. Quando é alguma coisa específica e trata-se só aquela coisa. Uhum. O pânico é amplo, né? Minha mulher tem um medo de gafanhoto. Ela vê gafanhoto, ela se desespera. Quer dizer, não sei porquê, né? É, fobia de gafanhoto. Daí tem todo um trabalho específico para isso. Nesse caso é mais simples, né? Porque não se vê gafanhoto toda hora. Mas o pânico, Douglas, a gente passa primeiro por uma depressão para depois chegar no pânico, ou a pessoa pode entrar em pânico direto? Não passa direto, não passa assim não, às vezes começa direto. Só que interessante é que quando tem a primeira crise de pânico, não foi aí que começou, aí foi quando estourou a situação já. Isso pode ter começado lá na adolescência, na infância, às vezes uma situação mais desagradável, a criança fica muito medo, e aí passa, mas não é nada, e segue. Na adolescência coisas acontecem, não resolve, e a coisa vai se somando. Chega uma hora que fica incapacitado de fazer coisas. Temos muita gente hoje, muitas pessoas hoje, que não conseguem trabalhar, que já estão afastadas e tal, por conta do pânico mesmo. Uhum. Então, mas a palavra pânico... de acordo com o seu livro, é relativo ao deus Pan, ao deus grego. Sim. Que era muito feio, era isso? Ele assustava as pessoas, ele saía... O Pan, quando a gente vê, né, no desenhinho, na internet, né, a gente vê um desenho dele, ele é metade homem, metade cabrito, né? E aí ele saía... E com chifre. Com chifrinho. Ele saía... o Walt Disney fez ele em um desenho animado, que eu não lembro qual era... Mas ele era bonitinho, né, desenho animado, ele tinha uma flauta. Mas era bonzinho? Ele não é muito bonzinho, né, meio arteiro, mas não era tal qual o pando que deu origem da história mítica, né, que deu origem. É, porque o pânico significa medo violento e repentino. É isso que acontece, as pessoas todas falam a mesma coisa, né, nossa, de repente estava tudo bem, minha vida de repente começou e eu comecei a ter medo de tudo e aí não conseguia mais sair, não vou aqui, não vou ali, não consigo ir no supermercado e tal, não consigo, e daqui a pouco não consigo sair de casa mais. Eu tenho recebido muitas pessoas. Agora, o que eu tenho visto no momento, a última pesquisa que eu tenho conhecimento, havia mudado assim, antigamente considerava-se... 6 mulheres para cada homem com pânico. A última pesquisa estava já com 3 mulheres para cada homem. Significa não que a mulher diminuiu, não, mas que o homem aumentou. Então, do homem aumentou. Dobrou o número de homens. Agora eu tenho recebido muito mais homens. Antigamente era raro aparecer um homem com pânico lá e tal. Agora tenho mais homens com pânico do que mulheres. As crianças também têm sido acometidas de um tempo para cá, mas homens são os que eu recebo mais hoje. E aí é mais difícil para o homem, né? E você também diz no seu livro que as pessoas que tinham essa dificuldade, elas se reuniam numa praça chamada Agora. E daí surgiu o termo agorafobia. A praça Ágora em Atenas, essa praça é uma praça aberta, como tantas outras praças, né? E as pessoas associaram isso na época, esse nome, ao lugar aberto. Então hoje, quando as pessoas têm agorafobia, que é sempre associada ao pânico, a pessoa sai e tem a impressão que todo mundo está olhando e aquilo é desesperador, andar nos lugares abertos. Então ela começa a se fechar e por isso ela não sai. Ela acha que vai morrer. Ela está em um perigo iminente naquela hora, que vai morrer, vai desmaiar. São as duas coisas que as pessoas sentem primeiro. Só que assim, não tem nenhum na história toda. O estudo começou em 1856, do pânico, com a Guerra Civil Americana. E de lá até agora não tem ninguém que tenha desmaiado nem morrido de pânico. E aí tem gente que fala, não, mas vai acontecer comigo, eu tenho certeza. A pessoa não quer morrer, ou acho que vai descer de um degrau, vai morrer. É. A pessoa, com coisas pequenas, acha que está em risco de vida, né? Seria isso. Mas ela pode cometer suicídio? Então, E isso pode ser se tiver associado à depressão. O quadro do pânico, a pessoa não quer nem sair de casa, não sai nem do quarto, então vai fazer alguma coisa mais ousada. Assim, ou seja, é o contrário, por exemplo, no quadro depressivo, que a pessoa quer acabar com aquele um problema. Ou seja, ela quer perseverar a sua vida, vez, né? Mais, o índice de sobrevivência fica demais. É porque o medo de morrer é muito grande, então ela não vai fazer nada nessa intenção, porque ela está com muito medo de morrer, né? Mas tem coisa interessante. Teve uns 15 anos atrás um paciente muito, muito católica, muito religiosa. Ela foi até no programa de rádio na época comigo e falou essa história. E ela falava assim, mas ela não tem mais pânico há muitos anos, que ela ia morrer de pânico, porque ela não aguentava, ela ia morrer. Esse é o primeiro caso na história que ia morrer de pânico. Eu falei, tá bom, então se você morrer, você me fala que morreu de pânico, né? Porque o diagnóstico seu e o estado de óbito não vai estar isso, né? Porque não tem isso. Não, mas eu vou morrer e vou te contar. Aí ela parou e falou assim, mas eu sou católica. Eu não posso te contar depois. Como é que eu vou te contar? Não, não vou te contar, não. Você vai saber. Eu falei, não, se você não vier contar, como é que eu vou saber que foi disso? Mas era engraçado, a gente brincava bastante sobre isso. Lá em São Paulo, quando eu tinha bonde em São Paulo, tinha muitos portugueses que falavam, a mulher morreu de panela. O que que é? Não, o ônibus ia, a mulher foi atravessar panela, né? Quer dizer, então morria de panela. Mas essa associação, as pessoas têm essa impressão, né? Que vão morrer. É. Que vão morrer. Todo mundo fala uma coisa, fala, não morre nada. Não, larga a mão disso que não morre nada. Não morre nada, eu tô falando. Mas quem garante? Eu tô garantindo, desde aquela época, eu estudo desde 1856 o assunto e ninguém morreu, que vai morrer agora? Que você vai ser o primeiro. Para entrar para a história? Aqui também você fala o transtorno da ansiedade. Também é o transtorno de ansiedade. Ansiosa em tudo. A pessoa, então, algumas coisas que caracterizam a síndrome, né? Então as pessoas normalmente são muito, muito controladoras, querem muito manter tudo sob o seu olhar e sapos engolidos e coisas não resolvidas, a soma de uma série de problemas, e é esse um problema do pânico, que o pânico próprio tem, é o diagnóstico dele, porque como ele é muito amplo, né? Então, várias patologias, vários sintomas que não tem nenhuma associação acabam sendo jogados por culpa dele, só que nem sempre é. Depois nós vamos falar aqui da característica do portador da síndrome de pânico, mas você fala também em pensamentos catastróficos. Então, essas pessoas têm impressão, assim, porque ela está no supermercado fazendo compra, simplesmente, levemente, como sempre fez. Aí ela começa a achar naquele momento, empurrando o carrinho no meio do supermercado, que ela vai morrer naquela hora. E aí ela quer sair correndo daquilo. Então, essa sensação de que vai morrer naquele minuto, isso se repete muitas vezes. Às vezes, as pessoas chegam para mim lá e chegam assim, tendo crises durante o dia, duas, três crises. Então, a pessoa acaba não saindo de casa mais. Ela evita sair, porque ela vai sair, vai passar mal. Como é que ela faz? Como é que ela dirige? Como é que ela anda na rua? Mas esse é um dos pensamentos que ela sofre. Mas ele pode pensar que vai cair o prédio, que vai... Estando de carro, pode dar uma trombada. Isso sim, o prédio vai cair, não. Mas que vai acontecer alguma coisa com ela, que ela vai fazer alguma coisa. É. E se ela sair, aquilo vai acontecer, as pessoas vão começar a fazer mal para ela, vai ser assaltada. Coisas graves começam a acontecer. A impressão, todos os pensamentos, que a gente até tem negativo, um pouquinho aqui e ali, né? Você vai atravessar a rua, acha que uma pessoa te olhou atravessado. Na hora da crise, a pessoa acha que isso está acontecendo mesmo. A coisa fica desesperador. É por isso que ela quer sair correndo. Mas nós dissemos, que, também dentro da nossa doutrina, que esse pensamento pode se transformar em realidade. E pode acontecer isso? Não tenho relatos disso mesmo. Porque isso seria em outra esfera, já muito mais recorrente e tal. Essas coisas acontecem, esses pensamentos acontecem em geral na hora da crise. E a crise, ela dura 5 minutos. Ah, é o tempo da crise. O que antecede e precede é justamente a... Precede e antecede é a mesma coisa. Anteceder e preceder é a mesma coisa. Eu não falei, não é isso. Complemento. E pós-cede. Existe isso, pós-cede. A crise é a ansiedade que faz isso, né? Então a gente. O pico são os 5 minutos, onde ela acha que naquele momento ela não vai escapar mais. Só que, como a pessoa normalmente tem crises recorrentes, ela sabe quais são os sintomas. Então ela dela. Então ela começa a puxar os outros sintomas e começa a estender esse tempo. E aí ela fica naquela tensão e naquela ansiedade toda, porque o próximo sintoma está vindo. Porque e se dessa vez não passar? E se dessa vez a crise não parar? Porque todas as vezes para. E aí por isso que é que demora tanto. Por isso que é totalmente ligado à ansiedade, né? Porque muito ligado. Porque quando a gente está no presente, a gente está pensando no hoje, no agora, né? Não no agora que você falou, agora mas no presente, né? Então, quando você para e se desloca para o futuro, e só fica no futuro, né, você cria essa ansiedade, né, pensando em várias coisas que podem acontecer, mas não aconteceram ainda, né? E um dos tratamentos seria trazer para o presente, mas você vai falar mais para frente, né? Vamos chamar então o comercial. Antes, deixa eu só comentar aqui, Cui, que entrou aqui o Domingos, meu pai entrou aqui, mandou um bom trabalho, entrou aqui no WhatsApp, e também o Vitor, lá da cidade da Serra Tombre, São Vicente, lá de São Vicente, ele mandou um bom dia e uma excelente transmissão. Mandou aqui um vídeo também. Então, do Jorge Reis também, com o Luizinho lá do Grupo Castelã, cantando a música do Chico Xavier, né? Então, vamos chamar então pro... Ah, tem a pergunta para sorteio, é verdade. A pergunta para sorteio são, na sua opinião, a síndrome do pânico é uma doença espiritual? Então entra aí, ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 ou entre no WhatsApp ou pelo Facebook, facebook.com/programavivenciaespirita, respondendo a pergunta. Na sua opinião, a síndrome do pânico é uma doença espiritual? Ocorra dois livros, né? Isso, exatamente. E também a gente nós vai sortear dois livros. A fraternidade, a farmácia comunitária realizará o chá beneficente de Natal e está sorteando dois convites para o chá para domingo que vem, a partir das 14h30. Então a gente pode abrir pelos telefones, né? Quem ligar aí. Nós só gostaríamos que as pessoas que quisesse, sim, que fosse, que vá realmente, né? Não sortear por sorteio. Para aqueles que quiserem realmente ir no nosso chá beneficente, que é excelente, que é muito bom, que possa. Então a gente sorteia agora. Para o primeiro que ligar, tiver interessado de ir no chá beneficente que, de Natal, que vai ser na PVE, dia 27/11, domingo. É lá no final da Avenida Tivo. Domingo que vem, né? É? Às 14h30. Então, quem tiver interesse de ir no chá beneficente lá da farmácia, ligue aí pra gente. Primeiro que ligar interessado de ir no chá beneficente, a gente já dá os dois convites pra eles. Dá um pra cada um. Né? Pra assim ele leva, né? Um acompanhante lá pra ajudar, sim, a farmácia. Já dá os dois convites, né? O par de convites pra eles. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Agora vamos falar direitinho aqui, ficou meio enrolado o Rui e o Rodrigo. Ali no convite para o chá beneficente da farmácia comunitária, quem ligar vai ganhar. É um convite para cada um, não é dois não, não é o par de convite não, né? Não, é um convite para cada um, né? Aqui é diferente, porque é chá beneficente, entendeu? Então, não é almoço não. Agora, nós vamos sortear também do almoço também. Né, no almoço natalino, dia 27 de novembro, na obra social Célio Lemos, também tem dois convites. Então, por isso que a gente, quem quiser ir no chá beneficente, liga e fala que é no chá beneficente. Ou então no almoço natalino. Agora, no almoço natalino, a gente sorteia os dois convites para mesmo para a pessoa só, viu, Helder? Tá escutando? O almoço é os dois convites para uma pessoa só, que aí vai o casal, certo? O chá beneficente é um para cada um, certo? Tudo bem? Então, o almoço natalino, convidando todos vocês. Chester, carne suína, farofa natalina. Nossa. E salada tropical, né? Dia 27 de novembro, obra social Célio Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Paulista, São José dos Campos. O ingresso é o convite, né? R$25. Crianças de 5 a 10 anos não pagam, né? De 5 a 10 anos, R$12. E crianças de 4 anos não pagam. Sobremesa e bebidas à parte. Para comer à vontade, né? Dia 27, então, sábado, semana que vem, no domingo, almoço natalino lá. O Rui e o Rodrigo, que vão estar aqui, pode até levar o Roberto Ferreira para almoçar lá, né? Roberto Ferreira, que estará aqui. O Roberto Ferreira, o maior compositor do mundo, estará aqui conosco. O Roberto Ferreira, que tem mais de 1.800 canções, É, e ele estará, convite a todos, pessoal, não perca. Roberto Ferreira é o compositor da música Evangelho de Luz, né, que a gente, que o Brasil todo canta a música, Médico de Homens e de Almas e tantas outras interpretações do, por exemplo, o CD inteirinho do Liráucio são músicas do Roberto Ferreira. Célia Tombe já gravou CDs inteiros, músicas do Roberto Ferreira, e ele estará aqui no Farol de Ismael, que fica na rua Cristiano de Souza Ramos, 163, no Jardim Sul, no sábado. Então ele estará fazendo apresentação solo lá, né? Ele vem, não vem com o grupo União Harmonia não, ele vem sozinho. Então estará no Farol de Ismael, sábado que vem, às 19h30, né? Lá no Farol de Ismael, fazendo uma apresentação lá. E no domingo estará aqui conosco. Não percam, vale a pena estar frente a frente com Roberto Ferreira, que é uma lenda dentro da música espírita, né? Um cara assim que todos os grupos já gravaram música dele. Tem mais convite aí para sortear, Rui? É, não, só tem para dizer que hoje tem um almoço gaúcho. Ah, legal. Olha, já vendi 5 convites aqui, hein? Uhum. Aqui, só que já vendi 5 convites. Aqueles que tiverem interessado, é hoje, a partir da meio-dia, lá no CTG, que é o Centro de Tradições Gaúcha, lá no endereço é Estrada Bezerra de Menezes, 150, ali no Torrão de Ouro. É no comecinho para quem vai para a Francisca Júlia, né? O almoço é churrasco e acompanhamentos. Vai ter o churrasco de chão. Vai ter criança até 5 anos, não paga. De 6 a 10 anos é o valor de R$20. E acima de 10 anos o valor é de R$40 para ajudar as obras da Casa do Caminho. Vamos para o nosso intervalo comercial. Cantando a música da Célia Tom, com a Célia Tombe, Convite. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Por entre os raios do luar há uma força a caminhar, com sua luz a iluminar, com seu amor a irradiar. Ouça esta voz a ecoar lá nas entranhas do seu ser, a sussurrar: ó filho meu, escuta o que eu lhe vou dizer. Sou eu que venho aqui, sou eu a esperar, sou eu a lhe chamar, sou eu sempre a amar. Sou eu que estou aqui, querendo me abraçar. Se um dia o perdi, torno aqui pra lhe buscar. Vem, filho meu, agora me acompanhar. Se na vida se perdeu, já é tempo de se encontrar. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Querendo me abraçar. aqui pra lhe buscar. Vem, vem, filho meu, vem agora me acompanhar. Se na vida se perdeu, já é tempo de se encontrar. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso grande amigo e companheiro, psicanalista Douglas Brito, falando sobre síndrome do pânico. Um mal necessário? É uma pergunta, né? E vamos então continuando aqui com o nosso amigo Douglas. Douglas, qual as diferenças entre fobia, síndrome de pânico e crise de pânico? Embora as pessoas em geral usem só a palavra pânico para tudo isso, mas são coisas bem diferentes, né? São situações bem diferentes. A fobia é quando a pessoa tem algum medo específico. Então, ela tem medo de barata, tem medo de lagartixa, que são os que eu mais atendo. Aí de lugar fechado. Mas, assim, que a pessoa fala assim, quando eu vejo uma barata, entra em pânico e tal. Isso é bem comum. E, aliás, eu nunca vi homem com medo de barata. É só mulher. Porque eu acho que o homem não assume só isso. Mas, foge, mas não assume. Foge. Principalmente se a barata voar, né? Aí foge. Mas, então, a gente fala muito disso em fobia específica. Daí se trata especificamente aquela questão. Né? Então, sem aquele objeto do medo, não acontece nada. Uma crise de pânico, ela acontece em situações assim, mais graves e sempre com fatos reais. Então, você está andando na rua, de repente você viu um atropelamento, ou você bateu o carro, fez alguma coisa assim que foi mais grave e que você levou um susto naquela hora, então dá aquele gelo no estômago e você tem a impressão que não sabe falar o seu nome mais naquele momento, naquele minuto. Isso é uma crise de pânico. Então, essa crise de pânico, ela pode trazer uma força descomunal para uma pessoa. Vamos dizer, que nem uma vez nós tá lendo aí na revista que um Fusca bateu numa criança e a criança entrou ficou debaixo do Fusca, a mãe pegou o Fusca e levantou. Pode criar essa força diferente, a pessoa pode se modificar? Eu não sei se seria associado a uma crise de pânico nessa hora, mas assim, mas pode até estar. Mas o que é interessante, eu falei algumas vezes assim, que não existe herói se não tiver uma catástrofe, né? É na hora que a coisa acontece que a gente vai medir quais são os nossos limites, né? Tanto para medo, para fuga, quanto para enfrentamento, eu acho que na hora que a coisa acontece, a gente tem plena certeza. A pessoa fica paralisada. Isso é mais comum. Isso é mais comum. Em situação, às vezes, tem gente que fala assim, nossa, não fiz nada, aconteceu uma coisa grave, eu fiquei parado olhando para a situação, depois que eu fui reagir, né? A gente vê muito isso quando morre pessoas assim, de repente, a família não fez nada, ficou do lado olhando, ou alguém da família ficou do lado olhando, realmente já teve uma crise de pânico naquela hora e travou, não conseguiu fazer nada. E aí depois, é passado aquele minuto, né, aqueles 5 minutinhos ali, ela volta, vai voltando e consegue seguir. E aí isso tudo difere de uma síndrome do pânico que já é instalado, né? A síndrome do pânico vai se instalando aos poucos, vai tendo um aumento gradativo ao longo da vida de sintomas, de repetições de sintomas, chega uma hora que a pessoa realmente já está ficando num quadro de incapacidade. E aí ela para de trabalhar, para de sair, porque ela não consegue mais sair de casa, né? Tem já pessoas. Temos participações, sim. Aqui, respondendo a pergunta, né? Se, na sua opinião, a síndrome do pânico é uma doença espiritual? Então a Rosilma entrou aqui, falou que é um excelente programa, assunto atual, né? Ela também continua, acredito que todas as doenças têm um fundo espiritual e tem que tratar os dois. Quero participar do sorteio do livro. A Cristina, né, esposa do Alamar, que sempre está com a gente, ontem ela mandou uma mensagem aqui no grupo também, dizendo, ó, já vou deixar o meu celular já, o alarme ligado, só para não perder o programa. Muito legal, obrigado pela participação, Tina. Ela falou aqui, ouvindo o programa de São Paulo, quero fazer uma pergunta para o entrevistado. Uma pessoa que teve a síndrome do pânico na infância e hoje já é um adulto e livre desse problema, essa pessoa, em alguma fase da vida, a síndrome do pânico pode voltar? É assim, tem estudos e tem profissionais, principalmente psiquiatras, que tratam que a partir do 7º ano, sem nenhuma crise, ela está livre do pânico, da síndrome do pânico. Eu já observei de vários casos com tempo bem menor que isso. Só que depende muito de como foi feito esse tratamento e a situação pode ser outra. Lá na infância eram alguns problemas que estavam acontecendo e por conta disso teve alguma crise. Depois passou e acabou, a situação passou. Ao longo da vida pode ser que ela tenha reunido mais situações difíceis e aí por conta disso a coisa tomou uma outra proporção. Aí seria uma nova crise, uma nova síndrome, não a mesma, mas não é uma continuação. A continuação é se não teve esse intervalo de no mínimo 7 anos. Não, então não é que necessariamente a crise volte para uma pessoa. Existe o risco de voltar, por exemplo. A pessoa que já teve alguma vez está propensa a ter novamente? O que eu observo é o seguinte, a pessoa que teve várias vezes as crises, ela gravou muito isso, já na mente, ela gravou aqueles sintomas que ela teve, que são diferentes para cada pessoa. E aí ela gravou aquilo, então qualquer situação difícil, em geral, ela começa a puxar os sintomas. E às vezes começa a falar assim, eu tive uma crise. Mas teve uma crise por quê? Porque aconteceu tal coisa, tal, eu briguei com o marido e tal, e tive uma crise. Não é uma coisa, não tem a ver com a outra. Você puxou os sintomas porque esses são os mais conhecidos e mais fáceis. A hora que você começou a ter os sintomas aparentes, o marido parou de brigar com você. Porque ele ficou pensando, vai ter crise de novo. E aí, você está usando a síndrome para alguma coisa. Então as pessoas usam muito isso, consciente ou inconsciente, usam bastante isso também. Então não tem nada a ver com a crise. Interessante, né? Deixa eu só comentar que também foi uma pergunta do Antônio Bessa. Então ele entrou aqui e também falou que tinha a mesma pergunta. Então foi bom que já respondeu a pergunta de dois ouvintes. E só comentar que o Paulo entrou aqui também, mandou um bom dia sobre a pergunta de hoje, se é uma doença do espírito. Ele responde que a resposta é sim. Nós estamos temporariamente encarnados e podemos sofrer influência benigna e também negativa de irmãos desencarnados. A melhor tratamento é fazer o bem e elevar os pensamentos, sem esquecer do tratamento médico que é indispensável. A Rosilma continua aqui, falou que quero tirar uma dúvida, né? A professora tem um problema na escola e... Toda. Toda vez que chega na escola chorando e não quer entrar, pânico ou depressão? Mas quem é? O aluno ou é a professora? Eu vou repetir a pergunta, é a da Rosilma. Imagina assim, dando um exemplo, uma dúvida. Uma professora que tem um problema na escola e toda vez chega, chega chorando e não quer entrar. Isso é um pânico ou depressão? Então, isso pode estar muito mais ligado ao pânico. E aí tem muitos casos profissionais de pessoas que acabam deixando de trabalhar e ficam afastadas por causa disso. Mas aí tem uma origem sempre. É aquela situação de um trabalho que está muito desgastante, não está se adequando mais ao trabalho, é sempre associado a isso. A hora que a gente puxa isso e começa a resolver isso, em geral a síndrome passa sem medicamento, sem nada. Em vários casos, quando a pessoa chega com essa história, eu vou para o caminho do estresse. O estresse que é ligado à parte profissional. E aí sim, aí a gente consegue um resultado melhor. Porque senão fica jogando a culpa no pânico de tudo que acontece. E não é. No pânico não tem culpa de tudo, não. É igual a todo pecado que o pessoal faz, dizer que é o demônio que fez. Não tem culpa de tudo, não. Você que estava na porta fazer o pecado já. Legal. E comentar aqui também que o Aécio César entrou aqui, mandou bom dia pro pessoal do Vivência Espírita e do entrevistado do domingo. Esse assunto para mim é novo, mas creio que tem seu significado importante. Quero que esteja espiritual, é a síndrome do pânico, né? Mas tenho uma dúvida. Esse pânico tem relação com outras existências do espírito ou é adquirido pelo gene dos pais que tenham essa enfermidade? Forte abraço a todos. Não, isso não é hereditário, né? Ou genético, não é. Às vezes o pai ou a mãe tem, os filhos, eu já peguei casos assim de que filha começou a ter os sintomas, mas aí não era. Era por imitação. Porque era muito legal quando ela via o pai cuidando da mãe, porque a mãe não saía de casa, uma série de coisas, cuidando da mãe. E aí a hora que ela começou a crescer, ela começou a ter aquilo, porque aquilo fazia com que as pessoas cuidassem dela, que ficassem vigiando. Eu falei, toma vergonha, porque isso não é pânico. Você falou, isso, toma isso é vergonha? Carência. Falei pior. Porque isso é carência, isso não é pânico. Menos, não bota a culpa que não tem, não. Eu não vou defender o pânico assim, mas não dá para colocar a culpa em que não tem. E aí a gente vai vendo que isso vai desaparecendo. As questões espirituais também acontecem, várias situações que precisa avaliar, é isso. Nós temos que dizer que o Douglas, ele fez escola de aprendiz no Jefa. Uhum. Lá por 1800 e... 1800. Não, peraí. Nessa época não tinha nascido. Outra encarnação. Faz tempo. Eu fiz junto com Allan Kardec. O Douglas fez o curso de aprendiz no Jefa. Então ele tem também uma tendência espírita, né? Que é muito eu trabalho com o diálogo interreligioso, né? Então faz com que eu acabe associando. Esse diálogo interreligioso? Porque nós começamos a fazer esse diálogo interreligioso quando veio a primeira vez o Revelando São Paulo. E até uma das pessoas que participava desse grupo é o padre Paulo Renato, que hoje está em Brasília como coordenador da CNBB e foi meu aluno lá na ITEP, né? Uhum. E o Paulo Renato, que é um grande padre, quer dizer, uma pessoa muito querida aqui em São José, foi para Brasília justamente para fazer parte da CNBB. E como é que é esse movimento interreligioso? Eu faço parte de um grupo em São Paulo, que é um padre que coordena também lá. A monja não participa, né? Aquela monja famosa. A monja Coen? Coen, justamente. Não, a gente tem alguns contatos, mas não. Às vezes alguns contatos aqui na Fazenda Hare Krishna, na Fazenda Nova Gokula, tem alguns trabalhos assim, mas o nosso trabalho lá é basicamente conversar sobre o assunto, né, e entender quais são os problemas que as pessoas que são religiosos, padres, pastores, de Pai de Santo e tal, eles têm conflitos também. Muitas vezes não tem como conversar sobre isso, porque as pessoas acham que por serem religiosos eles não têm problemas, né? E tem tantos problemas como a gente tem. Então a gente vai, nosso trabalho é para isso. Então a cada tempo a gente se reúne, era mensal antes, a gente se reúne lá para cada um expor os seus casos nas suas regiões que tiveram mais dificuldade. Então o grupo funciona associado à PUC em São Paulo. Não é da PUC, mas é associado. Então, e esse trabalho, e eu faço parte lá e trabalho aqui. Então aqui eu atendo os religiosos, né? Não, mas então, e aonde que é esse movimento? Porque nós temos intenções de participar desse movimento interreligioso, que era muito... É do nosso bonito. Grupo, então, esse grupo, ele é muito fechado lá, né? É um grupo só de estudos, nosso grupo é só de estudos. Ah, lá. Só de estudos. Então, a gente se reúne para tratar os casos, porque em geral, é um de cada região. Tem uns dois, três são de São Paulo, eu aqui do Vale, tem outro lá de longe, é cada um de um lugar, no estado de São Paulo. E a gente se reúne lá para tratar as dificuldades que a gente teve com as situações, né? Felizmente, embora a gente tenha uma área muito religiosa aqui, né, o Vale bem religioso, é uma das áreas que tem menor problema. Às vezes não tem nem histórias assim tão mirabolantes para contar quanto eles têm. Não, mas tem um perigo, viu? Porque eu estava vendo ontem no Face, me mandaram uma mensagem de um senhor lá na Canção Nova. Eu vi. Ele tá instigando a violência. Poxa, como é que pode uma pessoa usar uma televisão da Canção Nova para falar aquelas coisas que ele falou, né? Fala mal do espiritismo, fala mal da Umbanda, fala mal do Candomblé, fala mal de todos os segmentos esotéricos, fala mal de homossexual, sim, fala mal de tudo. Ele é tudo junto, ele é preconceituoso, ele é homofóbico, ele é... Tudo que você pode imaginar é falando na televisão, né? É um absurdo. E falando para uma plateia, que a plateia inclusive aplaudindo ainda, né? Eu acho... No momento que nós estamos vivendo, a pessoa chegar com essa... Uhum. Depois vão falar que o Trump lá o presidente dos Estados Unidos vem com essas ideias. Aqui falaram mal do Papa essa semana, né, que o Papa ele pode ser herege, né, porque ele tem ideias modernas e mais. Então, enfim, você vê uma coisa dentro da igreja, onde o próprio líder da igreja é contra todo esse tipo de coisa, de ficar falando isso, não julga essa... ninguém. E aí você pega um canal religioso, que diz que é religioso, inclui, ó, você vê, o Alamar, quando estava vivo, ele descia a lenha nesse canal. Ele falava que isso aí não é canal nenhum, isso aí é conversa fiada, né? É. Aí por isso que ele, o Alamar era bravo, por causa que quando ele via essas coisas, ele falava, ó, aquele ali serve. Não é por causa que era espírito católico ou evangélico, não. Ele falava quem prestava e quem não prestava. E ele falava muito disso aí. E ontem foi quem postou foi o Ari, né? O Ari Rangel. Ari, não, a Eridan também postou. Postaram. E vai ficar circulando isso aí no Brasil e no mundo, provavelmente, para mostrar a intolerância que existe. Quer dizer, nós vivemos num país onde a religião é livre e a pessoa desce para chamar todo mundo, para botar todo mundo no mesmo saco. Não tem que colocar ninguém em saco nenhum, né? Agora, aí ele mistura todas as coisas. Fala de intolerância religiosa e intolerância racial também. Racial, homofóbica. Tudo isso, tudo. Cara, quer dizer... É pior do que qualquer outro desses aí que ficam falando na televisão outras coisas. Muito pior. E a gente vê que é um canal que tenha, vamos dizer, o governo dá essa libera essas coisas todas para ficar falando um monte de besteira, inclusive induzindo as pessoas a serem tudo aquilo que a gente não quer saber, né? Mas tá aí, né? Quer dizer, é bom porque as pessoas saibam que existem pessoas ainda com esse pensamento, né? Quem não escutou, tá, quem não viu, tá aí no nosso aqui no nosso WhatsApp mesmo, que o Ari Rangel publicou ontem falando, umas duas vezes colocaram. E que nós precisamos combater, viu, Jorge? Nós com o nosso programa Evidência Espírita aqui, nós temos que combater essas ideias absurdas de pessoas que se dizem religioso, né? Tá? Isso para mim não é religião, porque Jesus, que veio nos ensinar uma série de coisas, não veio ensinar essas coisas bobas, não. E eu queria perguntar para ele, qual então é a religião correta? Ele ia dizer qual que é a religião. Ele ia dizer que era a religião católica, que é um absurdo, né? Quer dizer, precisa respeitar as ideias e os pensamentos de outras pessoas, porque esse é, vamos dizer, o motivo de estarmos aqui renascendo nesse nosso mundo, é justamente para isso, para respeitar os outros. Exatamente, muito, muito, quer dizer, a gente tem que falar porque ele foi em cadeia nacional, que eu digo, essa televisão pega no Brasil todo, e muita gente escuta, então tem que ser combatido mas mesmo. Mas a intolerância está em todos os lugares mesmo, né, em todo... Contra aquilo que o Papa Francisco pede, né? E como é que pode, né? Se a igreja, a igreja católica tem uma disciplina muito rígida, muito firme, e permitir que uma pessoa fale dessa maneira, contrário àquilo que o Papa está pregando, né? Se ele precisar, o Douglas faz um tratamento dele, mas para falar na cara dele, igual falou para a menina, isso aí é falta de vergonha na cara. Mas eu falo, falo pior. Essa situação é tão desagradável e acontece com tanta frequência. Teve um ano atrás, eu fui a uma missa de sétimo dia e o padre começou a pregar dessa maneira, na homilia, contra a homossexualidade, uma série de coisas, de beijo gay na novela, essas coisas todas. Eu ia levantar e brigar, e falava pro padre que primeiro que isso não era assunto para uma homilia, de missa de sétimo dia, né, que não cabia isso ali, e menos ainda falar isso nessa situação. Aí eu só não fiz isso porque na hora a filha do falecido sentou do meu lado, porque ela ia entrar com as coisas lá para a parte da missa lá. E aí eu não fiz, mas eu ia levantar e perguntar para ele, e continuar isso. Daí, bom, eu falei, então tá bom, então eu não vou falar nada, eu vou respeitar ela, mas eu não vou me desrespeitar, então eu vou sair. Saí e fiquei lá fora esperando terminar a missa para cumprimentar a família e tal, fiquei lá fora. Falei, não tem respeito com você próprio. E aí várias pessoas tinham saído, quando cheguei lá fora, tinha várias pessoas lá fora. Eu falei, nossa, enquanto vocês estão fazendo o que aqui fora? Ah, a gente não está aceitando ele falar essas coisas. Falei, então, que bom. Não sou eu. Bom que o bispo aqui de São José saiba, né? Não que sou existe só eu, padre dessa forma, ainda nas igrejas de São José. Existe campo, aqui, né? Existe aqui, existe em todos os lugares. Aí até na nossa doutrina espírita também tem alguns também que. O espiritismo é o certo, o resto está tudo errado, que nós precisamos também combater, né, Jorge? É, agora eu tive em igreja evangélica também e eu não falei nada, mas eu acho que o meu olhar para o pastor durante a pregação dele foi de uma tal forma que pastor, eu acho que foi muito... Padre? Não, pastor, foi outra situação. Ah, eu estava no culto, e eu acho que ele foi falando alguma coisa, e eu devo ter olhado para ele só com um olhar de indignação para aquilo, que eu fui convidada a sair. E eles, um outro pastor veio, me abraçou. Meu irmão, não sei o que, me colocou para fora. De uma maneira de coque, depois você me colocou para fora, veio conversando, foi me empurrando, abraçado comigo, foi empurrando, depois para fora e fechou a porta. Então eu fui convidada a sair, a me retirar. Você não falou nada, só o seu olhar. Eu não falei nada, acho que só meu olhar. Acho que foi muito, muito direto meu olhar para o pastor. Não. Foi fulminante. Acho que foi. Mas, ô Jorge, são 8 horas e 59 minutos. Isso, vamos mais um intervalo comercial. Agora, lembrando então que sábado que vem nós teremos aqui no Farol de Ismael, no Centro Espírita Farol de Ismael, que fica lá no Jardim Sul, na Rua Cristiane de Souza Ramos, número 163, o cantor e compositor Roberto Ferreira, né? E vocês estão todos convidados para comparecer lá. E no outro dia, no domingo de manhã, ele estará aqui conosco no programa Vivência Espírita. Não perca essa apresentação do Roberto, é uma apresentação solo, né, que vale a pena para ele mostrar aí. Tem 2 CDs novos lançados, mas essas músicas antigas dele são famosíssimas no Brasil. E em qualquer lugar do mundo a gente escuta, músicas, falando de música espírita, as músicas do Roberto Ferreira. Então nós vamos colocar aqui agora a música Evangelho de Luz. Só como curiosidade, essa Rua Cristiana, onde está o Farol de Ismael, o vereador Aloysio Petitti, que deu o nome nessa rua em homenagem. Essa menina faleceu com 17 anos no coração. Foi assim uma coisa fulminante. A Cristiana faleceu. Eu lembro, conheci a menina, pessoa maravilhosa, viu? E por isso que foi logo cedo embora, né? Ah, vamos lá? Só antes da gente entrar no comercial, só comentar aqui que a Meire do Jeff entrou, mandou um bom dia a todos. Na minha opinião, de leiga, toda doença, isso sobre a pergunta para o sorteio, né? Na minha opinião, de leiga, toda doença tem suas raízes no emocional, atingindo o espírito e na sequência se manifestando no físico. Obrigado, ajudou muito o seu professor e tem uma amiga tratando, isso é a Rosilma, perdão. Então ela falou que ajudou muito, né, sobre a questão da professora, né? Tem uma amiga tratando depressão nesse caso, estresse, com certeza. Obrigado. E o Ari Rangel entrou aqui, mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos. Parabéns ao Vivência Espírita pelo excelente programa de hoje. Aí ele deixou uma pergunta, mas é interessante a gente responder depois dos comerciais, tá? Então a pergunta é: os traumas vividos em existências passadas têm relação com a síndrome do pânico? Então, forte abraço a todos. Aí a gente responde depois dos comerciais. Então, vamos com a música Evangelho de Luz, na voz do Grupo Castelã, que é uma música do Roberto Ferreira. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Evangelho de luz, Evangelho.

buscam fugir desse frenesi moderno, fechando-se em si mesmos, em um egoísmo injustificado, preocupando-se apenas consigo e com os seus, abrindo mão dos valores da solidariedade, da fraternidade e da amizade. Não são poucos aqueles que, preocupados no vencer e no ganhar das batalhas diárias, se desfazem dos valores morais, passando sobre tudo e sobre todos, não se importando em construir vitórias sobre dores, aflições e injustiças, pois as suas são apenas as preocupações pessoais. Porém, vale lembrar que não importa a época que estamos vivendo. Desde sempre, todos os dias são abençoados pelos cuidados de Deus, que prevê a tudo e provê a todos nós. Não nos deixemos contaminar por essas neuroses modernas, onde a fé e a confiança em Deus, pouco trabalhadas na intimidade de cada um, são substituídas pelo medo e pelos mecanismos de fuga. Vivamos de maneira tranquila e confiante, sabendo, como nos lembra Jesus, que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Nada nos haverá de suceder que não conste das nossas necessidades de aprendizado e entendimento. Cada vez que ansiedade, medos, fobias ou síndromes modernas insistirem em tomar-nos a casa mental e emocional, resguardemo-nos na oração, que nos plenificará a alma, apacentando-nos o coração. E vivamos com a confiança do Filho que entende o Pai como soberanamente bom e justo, todos os dias banhando-nos na alegria de estarmos vivos, louvando a Deus a bendita oportunidade da reencarnação. São 9h14. Esse é o momento Gigavale. Nós vamos pedir para o Douglas para fazer alguns comentários a respeito dessa mensagem. É, essa questão das neuroses modernas, né? A palavra de ordem no consultório sempre é equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa que as pessoas sentem que falta na sociedade, em cada uma delas, na sociedade como um todo. Então, assim, essas doenças que se fala de modernas e tal, eu não entendo que sejam tão recentes, assim, como o caso do pânico, que começou em 1856, o estudo sobre o assunto. Certamente não foi nessa época que começou, foi quando começaram a notar o número crescente da situação. Mas outras tantas, elas existiam já antes. É que só quando Freud se dispôs a estudar sobre algumas coisas, tal, não foi só ele, mas ele é o pai da psicanálise, né? Então foi ele, a partir dele, então a gente observa que se ele estudou isso, ele foi tão a fundo disso na época, porque essas coisas já existiam há muito tempo. Né? Ele já era psiquiatra, então essa coisa existia. Então, não são tão modernos assim. O que falta hoje é o equilíbrio e as pessoas entenderem que, apesar de termos essas modernidades, ditas modernidades, essas ferramentas, esses instrumentos tecnológicos e tal, isso é parte desse mundo atual, mas a gente tem que ter um equilíbrio com tudo, como se tinha no passado também. Uma história que eu lembro quando se fala disso, a minha avó nasceu em 1889. E ela falava, quando era menina, as pessoas falavam que no futuro, breve, ia ser o fim do mundo, porque ia ter uns bichos nas ruas com olhos grandes e que iriam matar pessoas, que eram os carros que estavam por vir, né? A previsão da época. Então, que não existia carro naquela época, quando ela nasceu. Então, a gente vê, e tá aí, né? A falta de equilíbrio faz o que eles tinham medo naquela época, que era o medo do bicho grande matar. Então, é a mesma coisa que acontece hoje. Os tempos foram mudando, as novas tecnologias, mas... Não, segundo estatística, o trânsito aqui no Brasil mata mais do que quando houve a guerra do Vietnã. Quando houve várias guerras aí, morreu menos gente do que aqui no Brasil anualmente de acidente de trânsito, né? Então, tá vendo que a previsão da época do século XIX estava valendo ainda, ainda valeu? É isso que acontece. Então, esse equilíbrio é a coisa que falta realmente para que as pessoas consigam interagir no mundo com a tecnologia. Vamos encerrando nosso momento de Gavale? oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso grande amigo e companheiro Douglas Brito, falando sobre síndrome do pânico. O mal necessário? É uma pergunta, né? A gente precisa voltar aqui para a pergunta do Ari, né? Então, antes da gente falar a pergunta dele, só comentar que a minha mãe entrou aqui, Maria Ângela, mandou aos integrantes da rádio parabéns pelo programa de hoje, que Deus os abençoe. E a Kelly Lemes manda: bom dia, minha tia foi diagnosticada com síndrome do pânico e esclerose, depois do nascimento dos filhos. Fez vários tratamentos, internações, medicações, porém a parte mais importante ela não buscou ajuda, que é a espiritual. Depois de anos de sofrimento, ela se enforcou no quintal da casa dela. Estou com 37 anos e falo que foi uma imagem que marcou minha vida. Oro por ela todos os dias. Devemos sim buscar tratamento médico, porém, jamais deixar de buscar a ajuda dos nossos irmãos no plano maior. Né, a gente tinha até comentado nesse caso, né? Não é fácil não, né? Não é uma situação muito complicada. Não é fácil, né? Mas aí, Douglas, você, pelos estudos, todos os estudos, você tinha falado aquela hora que não tem ninguém que se matou numa crise de pânico, né? É da síndrome, não. Mas aí você acha que pode ser uma juntada de não, coisas? Não, ninguém morreu e nem desmaiou por causa do pânico, uhum, né? Agora, quando você entra num quadro depressivo, o quadro depressivo, sim, pode levar a pessoa a querer tirar a vida. Porque na síndrome do pânico, só as pessoas têm medo de morrer. Uhum. E é isso é muito intenso. Então, ela foge, inclusive, de sair de casa para não ter o risco de morrer. Então, não, é por isso que não tem nenhuma associação direta. Não caracteriza a síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico, ela quer preservar a vida dela, né? É ela preservar até demasiadamente, uhum, né? É. Então, com certeza pode ser algum quadro depressivo também. Ô, Douglas, é por isso que você colocou o título do livro Mal Necessário? Então, esse título foi porque... Eu vejo, eu sempre vi nesses anos todos, e muita gente passou por mim, assim, umas 2.000 pessoas nesses 16 anos, um pouquinho mais que isso, nesses 16 para 17 anos do assunto, né, como especialista. E assim, todos os que eu acompanhei até o final, quando eu já não tinha mais crise e tal, disseram a mesma coisa, né? Eu sou uma pessoa muito melhor após a síndrome do pânico. Porque ela começa a rever todos os conceitos, todos os seus comportamentos a partir das crises. Isso, claro, com acompanhamento. Quando não tem acompanhamento, a pessoa vai se fechando e cada vez vai ficando pior, né? A ponto de não sair de casa muitas vezes, não sair mesmo de casa. Até teve caso de um senhor há muito tempo que ele não saía do quarto. Então, ele não conseguia nem ir ao banheiro da casa dele. Precisou fazer o banheiro para ele dentro do quarto dele, com ele lá dentro. Então, a gente observa isso, que vai melhorando. Então, as pessoas, às vezes, têm tantos problemas, tantas coisas associadas, tantos traumas, tantos sapos engolidos, que aí isso vai se somando de uma tal maneira que o organismo, alguma hora, que começa a disparar esses sintomas. Quando a gente começa a tratar, começa a buscar a origem disso, essas coisas começam a se abrir, começam a dissolver. Vai dissolvendo, a pessoa fica melhor no final. Quando termina o quadro, quando termina esse diagnóstico, ela está bem melhor já. E já está pensando de uma outra maneira e agindo de outra maneira. Então, Laço, e vamos voltar agora para a pergunta do Ari, que ele fez antes, que a gente fez antes do. Que foi: os traumas vividos em existências passadas têm relação com a síndrome do pânico? Então, tem algumas tentativas de estudo sobre isso, embora não se fale, inclusive nos grupos onde eu trabalho com isso, não são grupos religiosos, então não se fala sobre isso. Mas algumas coisas que eu fui estudar e fui ver sobre isso, uma época, até questionando mesmo, já desencarnado sobre o assunto, né, conversando sobre isso. Tem uma relação, sim, só que é mais difícil tratar isso. Então, alguns falam assim, mas tratado por uma terapia de vidas passadas e tal. Mas tem lá seus riscos todos, que eu não trabalho mais com isso há muitos anos. Então, o que a gente faz? Com as informações que eu tenho hoje da pessoa dessa encarnação, a gente consegue aliviar muito isso, porque se é de outras épocas, alguma coisa apareceu aqui. Se eu consigo tratar isso agora aqui, o que deu origem, desde quando começou, tudo mais, essa questão, ela vai desaparecendo. e eu não preciso buscar mais informações. E então, assim, muitas pessoas estão respondendo aqui que elas acreditam que é uma doença espiritual. Ou seja, se pode vir trazer isso de vidas passadas, então isso vem junto com a, vamos dizer, com o espírito. Pode vir junto com o espírito, ou desenvolver nessa vida, né? Mas o que eu falo tem que se tratar nessa vida. Nessa vida, exatamente. E se a pessoa não se tratar e vier a desencarnar, ela pode continuar tendo esse síndrome do pânico? Fala assim, em reuniões mediúnicas, você identificar algum espírito que tenha esse sintoma de síndrome do pânico? A pessoa já morreu, mas está com medo de morrer de novo? É mais ou menos isso. Ela fica achando assim que pode acontecer alguma coisa mais grave. Para onde eu vou agora? Quer dizer, não vai morrer de novo porque já morreu. Mas assim, vai, nossa, para onde eu vou mandar para... Eu vou ser mandada para outros níveis? O que vai acontecer comigo? E ela continua com esses pensamentos negativos. Então, esse trabalho é feito mesmo assim. Eu estou falando isso porque há uns meses aí eu falei que eu ia começar a pensar em aposentar, que já estava encerrando minha carreira, já ia começar a aposentar, que eu estou ficando de idade, o senhor de meia idade, aí ia aposentar. Aí eu falo, mas você vai continuar trabalhando ainda no plano espiritual. Eu falei, não vou não, já está, vou encerrar aqui, pronto. E aí, conversando com uma paciente, paciente que já desencarnou, inclusive, há pouco tempo, e ela falou disso, dessa necessidade, e por isso estou falando isso, porque ela citou isso, ela tinha depressão, né, e ela está ainda com um quadro depressivo, não está se entendendo onde ela está. Sim. Então, aí ela falou assim, olha, é preciso disso ainda, é preciso que esse acompanhamento seja feito, e às vezes não tem quem faça, ainda não teve quem faz essa associação entre os mundos, né? Falei, mas eu não vou fazer. Mas na nossa casa, a Fraternidade Paulo de Tarso, nós já cuidamos de várias pessoas, mas quando o caso é mais grave, a gente manda lá para você, né, Douglas? Eu até estou brincando, né, com relação ao próximo livro. Se o próximo livro seria um analista no além. Então, se fosse um psicanalista no além, é o Jorge que tinha que escrever. Se for psicanalista do além, eu posso escrever. Mas Jorge, nós precisamos falar dos eventos que haverão hoje, sexta, sábado, domingo, tá cheio de coisa aqui. Vamos lá. Temos agora, a partir das 14 horas, lá no brechó de sapatos novos femininos. É na rua Juriti, 347, na Vila Tatetuba. É final de ano, então as pessoas poderão adquirir novos sapatos nesse brechó. Um par é R$10, dois pares R$16, três pares é R$20. Se comprar três pares, ganha um de brinde. Nossa, tá uma coisa que tá... Eu patrocino é da Veriana Calçados, que tem a loja no Vale Sul e no Shopping Centro. Os números de 33 a 40. Então, hoje tem as mulheres... O Douglas que falou aqui que as mulheres... Você lembra que ele falou que as mulheres gostam de sapato porque o pé não cresce? O sapato cresce. E bolsa. Porque não engorda. Não engorda. Aí tá tudo... E a bolsa? É bolsa para combinar com o sapato. Outro dia eu fui pegar a bolsa de uma moça que estava lá na nossa casa, lá para o auditório. Mas que peso, rapaz. Como é que uma mulher consegue carregar aquele peso? Mas eu fico perguntando às vezes... Mas é porque tanta coisa, mas tudo é útil. E aí, mas como que tudo que você está precisando, que está aí dentro, é útil? Outro dia, uma amiga assim com problema, e ela, a carteira dela imensa, pesada, bolsa imensa, a carteira com todos os documentos. Eu falei, por que você não tem todos os documentos? Ah, porque precisa. Eu falei, é verdade, se você for roubado ou se perder a bolsa, você não tem dúvida de qual documento perdeu, você perdeu todos. E título eleitor, você anda sempre, porque se precisar votar de uma hora para outra, de repente você anda na rua, alguém te chama, hoje vai ter eleição, aí você vota. Ah, entendi, por isso tem que andar. Hoje não precisa nem mais andar com título eleitor. Não precisa andar com mais nada. Não, eu nunca tive coragem de olhar a bolsa da minha esposa. Mas é um peso, rapaz, que fala, pô, por que... Sai lagarta de dentro, sai cobras e lagarta de dentro. Mas então tá aí, minha gente. Então, hoje, a partir das 14 horas, na rua Juriti, 347, na Vila Tatetuba, o brechó de sapatos novos femininos. Então, dia 26, sábado que vem, né, nós teremos aqui em São José dos Campos o Centro Espírita Farol de Ismael, que fica no Jardim Sul, Rua Cristiane de Souza Ramos, 168, né, no Jardim Sul. o cantor e compositor Roberto Ferreira fazendo uma palestra musical lá no Farol de Ismael. Compareçam, vale a pena estar em contato com Roberto Ferreira, porque é, sim, o maior compositor do mundo. Até o Rodrigo tinha ficado fazendo a pesquisa aí para botar ele no livro do Guinness, né? No Guinness. Porque não deve ter um compositor no mundo que tenha mais músicas que o Roberto Ferreira. Ele tem mesmo, mais de 1.800 canções, porque ele faz música quase todos os dias, né? É uma máquina de fazer música. E músicas famosíssimas dentro do nosso meio espírita, né? Então vale a pena, lá no Farol de Ismael, às 7h30 da noite, no próximo sábado. E no domingo ele estará, dia 27, estará aqui, será o nosso convidado do programa Vivência Espírita, porque eu e o Helder estaremos em Poços de Caldas, né? A Camila, o Rodrigo vai ficar, o Rui vai ficar e vão fazer o programa aí. Então tá joia. Então ele será convidado de vocês aqui, porque nós vamos, o pessoal que vai para Poços de Caldas, só para avisar, nós vamos sair da AME às 7 horas da manhã, na sexta-feira. Sexta-feira, às 7 horas da manhã, estaremos saindo da AME para deixar o carro lá. Então nós vamos para o 19º encontro de Ciência Espírita de Poços de Caldas. Dia 27, também domingo, nós teremos um almoço natalino na Obra Social Célio Lemos, na Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Paulista, né? O valor é R$ 25,00, crianças de 5 a 12, a 10 anos, R$ 12,00, e de 4 anos até 4 anos não pago. Das 12 às 14 horas é o último almoço do ano. Mas fala qual é o cardápio, porque esse cardápio interessa, viu? Chester, carne suína, farofa natalina e salada tropical. Ah, oh. E estão sorteando aqui dois convites para... Não, um agora só tem, eu acho que só tem... Não, já foi sorteado. Já foi os dois. Já foi sorteado. Então só tem um do Chá Beneficente, e tem mais um. Pode ligar, né? Que o Chá Beneficente também será dia 27, Rui? O Chá, dia 27, a partir das 14h30, lá na PVE. É isso. O final da Avenida Tívoli. Chá Beneficente da Farmácia Comunitária. Isso. Então tem mais um convite aqui para ser sorteado, né? Ligue agora e ligue para o Helder, que o Helder está no telefone, 3941-9750, 3942-9750. Aí você pode participar do Chá Beneficente. Os convites do almoço já foram sorteados. Ah, e dia 26, sábado, nós teremos o 5º Encontro Ufológico do Vale do Paraíba. É das 17 às 20 horas e 30 minutos na Câmara Municipal, com duas palestras, coordenado pelo Mauro Baeri. A entrada é franca e o evento é organizado pelo Grupo de Estudo Ufológico 19 de Maio, onde faz parte o nosso grande companheiro Carlos Fortes, lá da Gigavale, né, João? Uhum. Então, sábado, a partir das 17 horas, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Muito legal. Vamos para mais um intervalo comercial? Já está na hora, não? Rodrigo? Não, e hoje, viu, Jorge? E hoje tem um almoço gaúcho lá no CTG, no Centro de Tradições Gaúcha. É lá na estrada Bezerra de Menezes, número 150. E olha, já vendi 5 convites aqui agora. E vale a pena, porque vai haver lá o churrasco de chão. Você conhece o churrasco de chão, Jorge? Conhece? Muito bom, né? Muito bom, né? Então... E o José Prata... Entrou aqui, opa, ligou aqui para nós, mandou um abraço a todos do programa. O assunto está excelente. Um abraço, amigo Rui, lá da ITEP. O Zé Prata ainda continua na ITEP. Ele e o professor Teramoto são ativo fixo. Aqueles que... O Teramoto praticamente nasceu lá dentro da ITEP. Está lá firme ainda, né, o professor Teramoto. E o Prata, ele é laboratorista lá da ITEP. E é uma pessoa muito querida, muito bacana, e é nosso ouvinte assíduo. Um bom dia para você, viu, Prata? Um bom dia. Vamos para mais uma música? Depois a gente volta. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Mais uma música do Roberto Ferreira, agora na voz da Célia Tombly, médico de homens e de almas. Vivamos de maneira tranquila e confiante. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz. Pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção, mesmo sem ter visto iluminar

Jorge, é o seguinte, primeiro só uma pequena correção, uhum. É nosso quinto encontro, na verdade, né? Certo. A ideia desse tema, OVNIs, a verdade interessa, surgiu o seguinte. Já nos últimos anos, quando eu comecei a estudar ufologia com mais ênfase, a partir de 2011, que eu acho que eu já li algumas dezenas de livros, horas e horas pesquisando na internet, né, o que eu concluí? As evidências são gigantescas, são inúmeras, dos mais variados tipos. Ou seja, o fenômeno OVNI, ele é real. Por mais que exista brincadeira, agora há pouco, né? Eu não estava no ar, eu perguntei para o Douglas, né, e aí, o que você acha? Na ufologia tem gente normal ou só tem maluco? Obviamente é brincadeira. Tem de tudo, porque... né? Sim, sim, claro, como qualquer área que o ser humano atua. Agora, o assunto é seríssimo e o fenômeno é real e não é de hoje. Uhum. Aí, né, com todas essas leituras, vários e vários eventos que eu participei, eu comecei a raciocinar o seguinte... Por que, com tantas evidências, tantos fatos dos mais variados tipos, ainda tem uma gigantesca parcela da humanidade que ou não acredita, ou não leva a sério, né, acha que é brincadeira, acha que é coisa de maluco, né? Aí eu comecei esse assunto, na verdade, surgiu com uma conversa com a minha esposa Zoraide, que ela é psicóloga. Aí começou uma conversa, mas nossa, ainda tem tanta gente que não acredita, porque será? Ela falou, é um assunto que meio que tira o chão das pessoas, né? Mexe com toda uma estrutura social, psicológica, a pessoa vem desde a infância. Né? Aí eu expandi esse questionamento conversando com colegas do grupo, com parentes, com amigos, e eu cheguei em 9 itens, né? E eles explicam, ou tentam explicar pelo menos, o porquê que esse assunto ainda assusta, ainda afasta tantas pessoas. E a palestra, né, a minha apresentação nesse dia 26 agora, é justamente enfocando esses 9 itens. Vai ter uma introdução, aliás, nós fizemos um vídeo, uma dessa parte ficou muito bacana, com a ajuda do amigo Willer, do grupo, e do irmão dele, é um vídeo de introdução, né, que a gente está misturando música e imagens de OVNIs, com uma coisa muito bacana, é uma introdução, né, do assunto, já como abertura do evento, e aí depois eu desenvolvo explicando esses 9 itens, né, para as pessoas também, é uma palestra bem para as pessoas refletirem, né, o porquê que um fenômeno sendo tão real, ele afasta muitas pessoas. Bacana. Mauro, e aí também nós teremos também a presença do Pedro de Campos, que é um escritor já bem conhecido dentro do meio espírita, né, e também entre os ufológicos, né? Ele é ufólogo e escritor, mas ele é espírita. Tem um livro bem famoso que a maioria dos espíritos conhece, que chama-se Colônia Capela, né? Que é do Pedro de Campos. Ele esteve o ano passado em Jacareí, o ano passado em Jacareí, fazendo palestra, muito interessante. Então, nós teremos a presença dele aí também no encontro, né? É o segundo palestrante. Perfeito, Jorge. Veja bem, o Pedro de Campos, ele é o nosso terceiro convidado, vai ser o nosso quinto encontro, ele é o terceiro convidado. Como é que a gente faz? Nas nossas reuniões, que são mensais, a gente acaba, quando vai discutir a preparação do evento desse, a gente seleciona e acaba, vamos dizer, votando, e sempre assim palestrantes de ótima qualidade, tal qual como os outros dois primeiros, o Thiago Luiz Tiquete de Brasília e o Marco Petit, o Pedro de Campos também é autor de vários livros, ele é administrador de empresas, é pesquisador de espiritismo científico, de psicobiofísica e ufologia, e é consultor da famosa revista UFO. Ele escreve também para a revista Espiritismo e Ciência, tem 8 livros publicados pela Luma Editorial e tem um blog na revista UFO. Ou seja, é um palestrante de altíssima qualidade. Quando eu conversei com ele, né, eu o convidei, né, mais ou menos expliquei como é que era o nosso grupo, e até tinha o convite, até me antecipei, né, antes de conversar com vocês, se ele poderia vir aqui no domingo, dia 27, no programa. Uhum. Ele gostou do convite, mas pediu mil desculpas que ele já tem compromisso para o dia 27. Aí, quando eu mencionei que o programa é espírita, ele me perguntou, então você quer que faça uma palestra mais voltada para o espiritismo, né, ufologia e espiritismo? Eu agradeci, falei que não, porque o nosso público assim, ele é bem abrangente. Uhum. Né? Falei que não precisaria, deixei ele à vontade, falei, não é necessário. E aí ele vai fazer uma palestra palestra sobre um caso interessantíssimo acontecido em 1994 na África, que é o caso da Escola Ariel, que é o título da palestra dele, é Caso Escola Ariel, Contato com Extraterrestres. Então, a palestra é bem, bem visual, vamos dizer, e muito interessante, que foi um... E eu confesso para vocês, depois de ter lido dezenas e dezenas de livros e pesquisado muito na internet, eu pouco tinha ouvido falar desse caso. Isso demonstrou para mim o que, mais uma vez, que a ufologia é ampla, o número de fatos, acontecimentos, ele é gigantesco. As pessoas, no geral, não têm ideia do que é a ufologia. E esse é um dos temas que eu abordo na minha palestra, né? Uhum. A falta de conhecimento dos fatos ufológicos. Mauro, então, só para a gente fechar mesmo, na Câmara Municipal, né? Certo, Jorge, vamos lá. É o 5º Encontro Ufológico do Vale do Paraíba, né? Organizado pelo Grupo de Estudos Ufológicos, 19 de maio. Agora, no próximo sábado, dia 26 de novembro, das 17 às 20h30, né? Com um pequeno intervalo, na Câmara Municipal de São José dos Campos. E convido a todos, que eu tenho certeza, né? Modéstia à parte, mais uma vez, vai ser um ótimo evento. Isso, só para falar, não é cobrado nada, né? Entrada franca. Perfeito, perfeito. Então, como de praxe, em todos os nossos eventos, os quatro anteriores, mais uma vez, entrada franca. Câmara Municipal de São José dos Campos, que fica aqui na rua Desembargador Francisco Moreira Pinto, número 33, aqui em São José dos Campos, na Câmara, todo mundo conhece, aberto ao público. Compareçam lá, que é interessantíssimo. Nesse ano eu fui lá, achei muito interessante, gostei bastante do encontro. Cada vez mais o encontro está aparecendo mais pessoas e, consequentemente, o grupo também, 19 de maio, vai crescendo também. Então a gente agradece ao Mauro, agradece ao Carlos aqui pela presença para divulgar o encontro, e conta sempre com a gente para divulgar. Inclusive, no dia que vê um extraterrestre, vem e conta para nós, porque a gente só está acostumado a ver o Helder, então a gente precisa ver outros um pouco diferentes, né? Olha, do que a gente tem estudado, eu acho que não vai demorar muitos anos para isso acontecer, não, né? Mas vamos aguardar os fatos que vêm acontecendo. E quando eu falei também assim, não falei no sentido de como é que fala, pejorativo, no sentido de não acreditar. Eu acredito piamente, tenho certeza, tenho convicção disso. Eu só falei que é para falar mesmo para a gente. Ó, tem um por aqui, vem ver aqui que é legal. Legal, obrigado, Mauro. Eu que agradeço mais uma vez, abraço a todos. Olha, são 9 horas e 49 minutos, não dá tempo mais para nada, além da gente já falar dos sorteios. Quem ligou aqui para nós foi o Zenildo Rodrigues, está dando um bom dia a todos. Excelente assunto pelo nosso amigo, desenvolvido pelo nosso amigo Douglas, o Zenildo, que é lá do Jardim Esplanada. Obrigado, Zenildo, pela ligação. Rodrigo, tem mais recado aí para a gente falar? Não, só o Paulo entrou aqui, o pessoal estava comentando sobre o também lá o sorteio, o brechó, né, perdão. E vamos seguir para o sorteio, que ele já está no finalzinho. Isso, vamos lá para os nossos sorteios aqui. Música do Rodrigo no ar para o sorteio, né? Eu quero parabéns. Olha, quem foi sorteado para o almoço lá na Obra Social Célio Lemos, domingo que vem, é a Maria Auxiliadora de Souza Santos, né? Maria Auxiliadora, aqui da Vila Maria, viu, Maria Auxiliadora? Você pode levar uma companhia. Então, para o almoço, você está sendo sorteado em dois convites. Basta chegar lá, né, Rui? Dizer, isso, falar o nome, que tem direito aos dois convites. Mas nós, né, estaremos lá. O Rui estará lá também. É para qualquer coisa. E o chá, só uma pessoa que ligou ainda dá tempo. Se quiser ligar, ainda dá tempo. O chá beneficente da farmácia comunitária também no dia 27. Ainda tem um convite. Quem foi sorteado aqui foi a Regina Vilhena. A Regina também é recordista de ganhar prêmio aqui, né? Mas liga, quem liga ganha, né? É claro. Então a Regina ganhou, né, um convite para o chá beneficente. E quem quiser, ainda tem um ainda, que não ligaram. Quem quiser comparecer lá. Sorteio, né? É domingo que vem. É. Também tem domingo que vem para sortear, né? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. É o que desejo o programa Vivência Espírita. E eu já vou dando tchau, que está chegando a hora aí de nós nos despedirmos. Eu acho que o meu recadinho aqui, deixa eu só falar qual vai ser a última música que nós vamos colocar. Vou colocar aqui a música Quero Te Ouvir, que está no CD do Grupo Castelã também, do livro Músicas Espirituais Como Acontecem, né? E quem canta é o Lúcio Silva e a Marina Reck. Vai ser o que nós vamos colocar no final. Rodrigo? agradecer a participação de todos os ouvintes que entraram aqui, ligaram, responderam, acessaram o nosso WhatsApp. Lembrando que a gente está com um site novo, entre lá, vivenciaespirita.com.br/rádio. E participe lá, conheça a programação, entre no nosso WhatsApp, que lá também tem um link para entrar no WhatsApp. E até o próximo programa, próximo domingo, que a gente vai receber o Roberto Ferreira aqui no, às 8 horas da manhã. Fui. É, nós temos que agradecer aqui a presença do Mauro Baeri, do Carlos, que é do Gigavale, do Helder, da Graça, da Camila, que esteve conosco. E lamentar hoje que lamentar não, é dizer que a Adriana hoje ela está lá no bairro dos Freitas fazendo castração de animais fêmeas, viu, Jorge? Há mais de 20 castrações que vai ser feita agora com a equipe que vem de São Paulo, com 5 veterinários fazendo esse trabalho de castração lá no bairro dos Freitas. E Jorge, o programa Visão Espírita da TV, ele vai falar hoje sobre a data limite segundo Chico Xavier. E hoje, a partir das 10 horas, que é inédito no programa, às 17 e às 20 horas no canal da NET, no canal 4 digital e no 95 analógico da Rede TV NET, para São José dos Campos, Jacareí, Santa Branca e Caçapava. Só, Rui, alguém ligou também para o sorteio do chá, então foi a Maria do Céu. Maria do a Céu. A Maria do Céu. Então você vê que vai estar abençoado lá o chá da famosa comunidade, que é a Maria do Céu que ganhou, a Maria do Céu aqui da Vila Adiana, viu, Maria? Então você foi uma das sorteadas, basta chegar lá também no chá. É só falar comigo lá, chegar lá falar, eu quero falar com o senhor Rui, com o Rui, que eu ganhei no programa Vivência Espírita, que nós estaremos à disposição. Isso. Douglas, meu irmãozinho, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Você faz parte do Vivência Espírita, eu né? Agradeço, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Mas o Douglas, nós não falamos ainda da característica do portador do síndrome de pânico, que nós vamos deixar para o próximo programa, que é muito interessante, viu, Jorge? Aqui ele fala, são pessoas extremamente produtivas no nível profissional, costumam assumir uma carga excessiva de responsabilidade, são bastante exigentes consigo mesmo, não convive bem com erros ou imprevistos, tem tendência a se preocupar excessivamente com problemas cotidianos, alto nível de criatividade, perfeccionismo, excessiva necessidade de entrar no controle de aprovação e autoexpectativa extremamente alta. Então, esses assuntos que nós podemos já até acertar com o Douglas para ele voltar no próximo programa para trazer essas informações. Rui, você faz a prece? Vamos lá. Então nós vamos encerrando o nosso programa de Vivência Espírita. Vamos agradecendo a espiritualidade aqui presente, que pôde nos intuir, que pôde envolver o Douglas Brito, que é uma pessoa muito séria, que tem um trabalho muito sério a respeito de ajuda ao próximo. Ele tem também um trabalho muito grande de ajuda às pessoas com problema de alfabetização, que é a essencial. E assim nós agradecemos ao Douglas pela belíssima palestra de hoje e vamos pedindo aos nossos bons e queridos amigos da espiritualidade que possa nos envolver para que nós possamos voltar para a nossa residência com muita paz, com muita tranquilidade e que possa também essa paz de Jesus envolver a todos os nossos ouvintes, a toda a população de São José dos Campos e que nós tenhamos aqui condições físicas, morais, intelectuais para levar avante essa tarefa de orientar, de passar para as pessoas os ensinamentos belíssimos da doutrina espírita. E assim nós vamos agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, agradecendo a Jesus pelos seus exemplos e pelos seus ensinamentos que persistem até os nossos dias e que está para a eternidade. E agradecer também aos nossos queridos amigos espirituais que nos envolvem, que nos dá sustentação e nos dá tranquilidade para que nós possamos realizar essa tarefa com muito carinho, com muito amor e com muita boa vontade. E assim nós vamos agradecendo a todos esses nossos queridos amigos, a espiritualidade e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos hoje e sempre. Você vai me compreender e tu. tudo que eu disser serve mais pra nós dois. Tudo que a vida traz existe sempre amor. Mesmo que eu não encontre a certeza em cada olhar, em todos os olhares o amor irá crescer. Todos os desencontros que a vida leva e traz, o desencontro é um novo encontro, e em seu colo me entreguei, Jesus. Pessoal, extraordinariamente, eu esqueci de falar quem foi sorteado dos livros. Esses são os livros do Douglas, né? A Rosilma, que ganhou, e a Kelly Lemos, que ganhou, né? As duas ganhadoras do livro, a Rosilma e a Kelly Lemos. Vocês podem retirar os seus livros a partir de amanhã na livraria Casa do Caminho, fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista. Um grande abraço a todos e até o domingo que vem. Para que seu meu irmão estender a mão amiga e em toda a partida semear o de felicidade. Mostrou toda a verdade e na caridade ao mundo transformou. A luz que guia o mundo e vem por um segundo. Obras do carinho, verdadeiro destino de paz e amor. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.